2340 na Bell, gol no 347. Slide localizador, tá 3216. Tá 3216, completa aproximação, chama em torre 1895. 1895, obrigado. Oceaner 6200, reduz a velocidade 2190 nós, 3 ABLS, reporte estabilizado. Batalhão 2200. A 3216, bom dia, tráfego avistado, hoje 10013, cheque trem, nível pouso 110, vento 090 graus, 099, informa pista molhada, chuva leve no setor. Ok, recebido, pouso autorizado, 3216. Tá 3804, desce para 2000 pés, ajuste 1093, TBLS, reporte estabilizado. Tela para 2013, reporte estabilizado, tá 3804. Espera dona zero, pronto, nós dois, zero. Oceaner 6200, chame em torre 1895. 95, obrigado. Zero, nós dois, zero. Vai 6200, transfere, vai passar o STA. 6200, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 1013, informa pista molhada e chuva leve no setor. Gente, 200. A 3216, no solo, zona 5, ele vai direito, chama o solo em 121 decimal 9. Direito 1219, tá 3216. Gol 9250, vento 100 graus, 109, o ajuste 10013, nível de decolagem de obstino 0. Quem anda na 0, gol 9250. Boa tarde, tá 32 no meio, livrou, vai querer. Tá 32 no meio, autorizado táxi, agora à direita via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, até o 2, tá 32 no meio. Salvador, Webjet 6741. Webjet 6741, solo, Salvador. Autorização, Guarulhos, por gentileza. Webjet 6741, autorizado via para Guarulhos via Zulu 190, Bridge até Zulu 196, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, nível de voo 340, decola da 190, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120.8, torre 18.95, transponders 471. Cuidado Guarulhos, nível de voo 340, espera Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, decola da 10, curva direita, perfil da El, Leda, Bridge. Controle 208, aciona 5471 no transponder, F674. Repita só o início da rota até Bravo Hotel Zulu. Upper Zulu, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive. Aqui consta Upper Zulu 10, Bridge. Após Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Positivo, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16. Afirma, agora está correto, já pronto para acionamento. 95, alterne 13325. E chama, controle Aracaju 335, 335, voo 135, voo 7. Recife. Em 1, 2, 1, 2, 1, 9. Obrigado, 2, 0. Alô, 6200, livrou nosso escudo. Tax approved via Alpha Juliet, gate 01, Oceania 6200. Alpha Juliet 01, Oceania 6200. Due to traffic on position 1, the stand is busy now. Maintain position before Juliet, Oceania 6200. Confirm to 6200. There is a traffic, Embraer 190 at gate 01. Maintain position before Juliet and waiting. Okay, hold before Juliet to waiting there. Embraer, Oceania 6200. Autorizado, reporte pronto para o táxi. Torre Salvador, tô 3804, estabilizado na 10. Então, 3804, bom dia, o ajuste 10, 13, continue em aproximação, aguarde a ligação para pouso e forma pista moleta. Sim, aguardando, só 3804. Então, 3804, tráfego avistado, livre pouso na 10, vento 090 graus, e motores mais. Sim, pouso, só 3804. Papatago Vitor Mike Quebec, solo Salvador. Confirme horários da EOBT. frente, aguarde verificação da notificação. Victor Mike, Quebec. Lado 41, acione a identificação, Mari, desça para nível 050. Vitor Mike Quebec, para sua informação, a última mensagem que eu tenho aqui de sua aeronave é uma DLA saindo de Veracruz para Salvador às 14 horas. Não tem uma notificação Salvador para Veracruz agora 1410. Teria condições de ligar para a sala F e reportar o fato para que eles providenciem e verifiquem o que está acontecendo? 526859250, boa. Boa. Sim, a pergunta inicial é, o senhor tem condições de entrar em contato com a sala ES de novo e informar que a torre não recebeu essa notificação para que eles verifiquem? Por gentileza, então, comandante. Caso não consiga, o senhor me reporte que aí eu vou tomar outras providências. Autorizado o táxi via India e Alfa, ponto de espera, pista 90, azul 4463, transferência. Solo Salvador, Moninho, está na linha 24, mano, nível 360, Moninho, está sentindo a informação óptica. Roger, wait, it's C clearance, Oceané 6254. Oceané 6200, go into apron 1. Position 0-1. 0-1, thank you. Not at all. Paulo Salvador, TAM 3804, livrou na sua escuta. Tax approved. Straight ahead via Juliet, apron 1, position 07, TAM 3804. Confirm Paulo Salvador, TAM 3804. Taxi straight ahead via Juliet, second one to the left. Apron 01, position 07, TAM 3804. Ok, so the hat, Juliet, form gate 07 for confirm 01 for TAM 3804. Apron 1, stamp 07, TAM 3804. Apron 1, gate 07, TAM 3804. Azul 4463, bom dia. Além da cola da 10, vento 100 graus, 09 nós. Report ready to taxi, clear to Rio de Janeiro. Flight level 360 via Upper Zulu 10, SMAP, direct Louisville, direct Bravo, Bravo Charlie. After takeoff, right turn. Dial, departure, Leda, and Abreed transitions. Call code 5474, approach control 119.8. Correct, 120.8. Pushback, acionamento pronto, Webjet 6741, portão 10. It's clear to Rio, flight level 6010, turn right, dial, Leda, please call code 5474 and park frequency 120.8 Oceanet 254. Respond to 1-0. Yes, affirmative, sir. Start up and push back approved. Report ready to taxi gate 08. Okay, but we are still not ready to push back. just called station 2454. Okay, so report it when you'll be ready to start. Webjet 6741, gate 10, start up and pushback approved. Report ready, thanks. Report ready, report thanks. Webjet 6741, gate number 1. Victor Mike, Quebec, Salvador. Azul 4463, decolar 227, chame controle em 120, decimal 8. 208, boa. Gente, estou aguardando a modificação, estou verificando aqui que existe realmente o plano do Vitor, Linda e Juliette para aquele horário que o senhor me reportou, 1490. Aguarde a mudança. Assim que chegar no nosso sistema, eu lhe chamo. Se demorar mais do que 10 minutos, eu volto a chamar o solo. Inicie redução para 220 mais. Reduzindo, o site principal. Papa, Papa, Lima, Papa, Mike, prossiga. Lima, Papa Mike, mantenha-se em condições usuais, corredor Vera Cruz, reporte para IP, no meu pé. Checa caixa pregos. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponda 0161. Para acionar 118 decimal 95. POB já tem? 04, ciente, chame a torre, bom voo, Vitor Mike Quebec. Quebec, chamou a torre? Gente, chame para o táxi, o Vitor Mike Quebec. Táxi, o Webjet 6741, estamos com 129 a bordo, 3 horas e 50, alternando o galeão. Para 2000, ajuste ao 0013, autorizado DLS, reporte estabilizado. 2000 no 0013, autorizado DLS, com 9, 4 horas. Bate 1, Índia, o 6741. Afia. Tomai, Quebec, o ajuste no 013, reporte no ponto de Dara da Oscar. Controle, informe a chuva na final. Tá visualizando a imagem do radar aqui. É, o campo, no campo não chove, certo? Certo. Obrigado. Polo Salvador, eu achar em 254, posição 8, puxa de acionamento. Aguarde. Aguarda, 6254. Autorizado, chamado para o táxi, o Xanem 6254. Chamada táxi, 6254. Uno 754, desça para 2000 pés, ajuste no 013. 2013, igual no 754, obrigado. Solo Salvador, é 6741, a frequência da torre. 3325. 3325. Solo Salvador, é 6741, próximo à espera da 1 já. Web 6741, a linha decola da 10, vento 060 graus e no 09. A linha decola da 10, Web 6741. A 6741, só informe tem um tráfego para pouso a 3 milhas do externo. A gente vai agilizar o 6741. Localizador, Glonar 41. Glonar 41, torre 1895. 1895, Glonar 41. Feito lá em Quebec, reporte alinhado, pronto, na 107. Torre... Salvador, é o gol no 941. Gol no 941, no curso de aproximação. Porte baixado, travado, o ajuste 1013. Baixado e travado, passando externo, gol no 941. Sem aproximação, aguarda autorização para pouso, gol no 941. Aguarda autorização para pouso, gol no 941. Web 6741, decolado aos 35, chame agora o controle 1208. 208, obrigado. Salvador, bom dia, WebJet 6741, decolado na Dael. Web 6741, contato radar, suba nível de voo 340, direto da EL. Direto da EL 340, obrigado. Pouso na 10, gol no 941. Controle gol 754, tem autorização para o ILS? Estabilizado ILS, rapaz, estabilizado. Camarada, estabilizado, obrigado. Salvador, passando 0-2-2-3-0, acendo identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-3, direto a MAN. Identificou direto a MAN, 700-40-2-2-3-0. Deixa para Fortaleza, na EL, correção, Momo Froti. Pouso na 1-0, um banho da Golfo. Paulo Salvador, Oxané 6254 para o táxi 99 a bordo. Está com 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Oxané 6254, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa. Ponto de espera chama em torre, frequência 118.95, altímetro 1013. Pátio Índia Alfa 11995, Oxané 6254. Oxané 6254, com 5 pessoas a bordo. 99. Oxané 6254, confirmando frequência da torre 118.95. Correto, 118.95. Bono 754. Bono 754, torre 1895. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Vito Mike Quebec, copiou a torre. O Vito Mike Quebec é tentado muito baixo, poderia cotejar? Gente, muito grato. O 1941, Salas 38, Olivia Direito, chame Solo em 1219. Direito 219, 949. Torre Salvador, bom dia, Gono 754, ILS Cidadém. Gono 754, bom dia, o ajuste 1013, reporte baixado, travado, informo pista seca e não possui chuva sobre o campo. Maravilha, obrigado, já está baixado e travado, 1754. Aguarde pista livre. Aguarde. Gol 9941, vou deixar registrado aí. Isso tá muito ruim, as ondulações são cada vez piores, tá? Gente, obrigada. Tope Zulu 10, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, letra Bridge, responder 5450, controle 120, decimal 8. 90754. Lito Mike Quebec decolado aos 3 nós, chame controle em 120.8. Galeão, nível 360, saída da El, saída Bridge via PWC 10. O transponder 5450, controle 120.8, Oxana 6203. 6203, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. 6203, botará. Livro 941. Livro 941, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 06, pátio principal. Alfa Juliette para o pátio pro gate 06, 941. Vai quebrar aqui a torre? Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec decolado aos 39, chame agora o controle 120.8. 208, né? Torre, boa tarde, o Chané 6254, ponto de espera pronto. Chané 6254, boa tarde, alinha e manda em capiceiro no zero. Alinha, mantenha no zero, a Chané 6254.